Final 3612, fica para 2010, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Lula 723, prossegue via Alfa Juliette, reporte. Alfa Juliette, reporte Alfa Juliette. Pode prosseguir, Juliette, portão 2. Juliette 2, 1861. 9250, na escuta. Ok, após o parqueamento do tráfego da companhia na posição número 2, em coordenação com o Pitzola, informe início de táxi. Três, escuta. Juliette, portão 1-0. Fique atento ao volume através do gate 8. Bom, 1-1-3-0, pronto, cópia. 3-4, corrigindo. Firma. Cruzado na CEO, nível de voo 370, prossegue pelo 2058. Decola pistão 1-0, curva esquerda após. Compro perfil Pulca, Gema, Paz, Aracaju. Oceano Transponder 50111, controle 120, decimal 80. Leda, está presente, Rio 5972, muito obrigado. Bom, 350 autorizado para Marcel, decola 510, curva esquerda, Pulca, Gema, Aracaju. Apelido 58, horário conforme rota 5019, transponder 2080, controle. Boa, 1934, gate 5. Correto, então é pronto, pushback esse número. Vamos lá. Voo 9250, pronto para o táxi, 87 a bordo, 3 horas e 42, confirmação possível. Simulante 7 agora, 3 horas e 42, João Pessoa. Direito via Índia, quando espera torno no 8 decimal, meia dúzia, hoje 1015 agora. 1015, eu aqui, pronto, Botão 3305. Contato radar, segundo nível 330, saída Pulca. 330 Pulca, 3305. Passarelo 2224, reduza 220 nós, entra para 3110, ajuste no 06. Positivo, reduzindo para 220, 3016. Questionamento, Rio 9890. Olhando que repetindo, fala minuto de táxi, Rio. Ah, no Rio, passo Rio 9890. Controle Salvador, meu, muito boa noite, azul 4, azul 5001 decolou. Azul 5001, boa noite, contato radar, bom nível 360, vou direto Leda. Direto Leda, inicialmente foi autorizado 340. Ah, perdão, foi 360 mesmo. Sim. Passarelo 2224, complete redução 90 mais. Reduzindo, pode descer para 2000? Autorizado 2000, reporte estabilizado. Vai reportar. Estabilizando a sinal visual aqui na linha 2 no 2. Tudo no 2, chame a torre no 86. 86, linha 2 no 2. Quatro no 5, passando coral, sobre o radar encerrado, chame e leva o 201. Solo Salvador, 6224, botão 1, pronto, puxa. Aguarda, Ocean, 6224. Controle Salvador. Boa noite, Gol 9250, 1600, Pucajamó. 9250, boa noite, contato radar, voa nível 390, sai da Puca. 390, possibilidade de voar na Pura de Aracaju, 9250. 9250, voa em Jamo. Jamo, 9250. Rio 5972, chame Recife, 13325. Recife, 13325, grato, muito boa noite. Boa noite. Puder coordenar por hoje. Deixa abaixo. Foi 3305, chame Recife, 12685. 2653305. Passarela 2224, torre 1186. 186, bom trabalho. Bom pouso. Obrigado. Sorrio 9890 com PLB 03, 3 horas e 30, Galeão. Taxa em frente, segunda direita, via Índia, bom sineste para a torre 1186, ajuste 1015. 18620, 1015, chamar a Pantera. Sorrio 9890. Azul 5001, centro solicitante, só mantém ainda a saída. Positivo, mantendo a saída, azul 5001, agradeço a qualquer maneira. Tem condição de informar o estimado para o Gol 934 para autorização? Capital, após o Rio cruzar até agora, autorizado o 1934. Após o Trip cruzar até agora, é isso? Assim, após o Rio cruzar até agora, está autorizado. O pushback e acionamento informa o início de táxi. Livro por Gol 1934. Copiado, Gol 1-3-4. Salve Salvador, muito boa noite, Sinema 2-1-2, Lissante. Boa noite, Sinema 2-1-0, táxi via Alfa, reportante do Juliette. Alfa, reportante do Juliette, 2-1-2. O Genema 224 confirmando, é totalmente pronto no 01? Completamente, totalmente pronto no 024. Samara, desce para 3 mil pés, ajuste no 05. Autorizado, Tato. Azul 5001, chame Recife 13325. 3325, centro Recife 5001. Gol 9250, chame Recife 12685. 2635, boa noite, Gol 9250. Boa noite. Para o táxi, o trip 5393, com meia dúzia a bordo, 4 horas, alternando o Natal. Agora para o táxi, trip 5393. Vamos aguardar. Solo, passageiro 2234, de balanço esquerdo. Alfa e... agora para o ingresso no pátio 3, Alfa Kilo. Agora para o ingresso, ok? Alfa Kilo, aguarda para o ingresso, então, na Kilo, passageiro 2224. Da Juliette, 362. Sente, 6212. Tá visual o contrato terminando o push, portão 5? O Boeing tá bom? Temos visual, 6212. Sente, tem condições de ingressar com segurança pro portão 5? Vai guardar o início do táxi do aeronave. Da trip, passageiro 2224. Pode avisar algum sinalizador. Para o táxi, 1134, POB de 91, automando em 210, Recife. Agora para o táxi, gol. Guarda, gol, 1134. Tem condições de prosseguir. Está visual com o balizador e está antes do trip. Tem, preferido. Está seguindo então, passageiro 224? Afirmativo. Solo 6224 da Oxa, pronto para o táxi com 78, Salvador, é alternativa, 1h50 de autonomia. Direita via Índia, ponto de espera, torno 8, decimal 612, ajuste na 0, 1, 5. Via direita, Índia 1860, ponto de espera, 224. 1134, você segue como número 2, ponto de espera, torno 8, decimal 9. Meia dúzia, corrigindo, ajuste na 0. Sim, tem que ver meia dúzia como 2, o 1134. E Salvador é o Rio 9890. Rio 9890, contato radar, com o nível 340, vou em Leda. Leda 340. Trip 5393, capitão. 5393 na trip. Prossiga até a saída do pátio 3 agora para ingressar a pátio principal. Até a saída do pátio 3, trip. Echelé 6212, Juliette, botão 5. Botão 5, 6212. Com 098 da separa 2 no 10, autorizada final INS, reporte estabilizado. Trip 5393, na saída do pátio 3. Indicação chegada a mais, da separa 3 no 10, ajuste no 015. Prossiga. Até ponto de espera, quando lá torno no 8 decimal 612, eu ajuste na 0, 1, 5. Aperto o tráfego, prosseguindo em frente a 1, 1, 8, 9, 5, a torre, 3, 5, 3, 9, 3, boa noite, bom trabalho. Obrigada. Autoriza a Mote vá para o Rio 9890. Quase condenação. Obrigado. Nove oito no zero, autorizado, vou abrir. Bridge 9810, obrigado. Senhor Salvador, boa noite, Oxa 6224, decolado, Pucajama. 6224, contato radar, nível 90, sai da Puca. Sente o 90, Puca, 6224. Nove oito zero, chame Recife, 3362-5. 3362-5, obrigado, bom serviço. Azul 4107, estou separado hoje no 10, autorizado na ILS, reporte estabilizado. Visão no IMS, 1098. 1098, chame torre, 1986. 186, 098. Boa noite, acione identificação chegada Mari, disse para 3 mil pés, ajuste 1095. Salvador, Gol 1134, boa noite, cruza 2300. Gol 1134, boa noite, contato radar, voo nível 370, saída PUCA. PUCA 370, Gol 1134. Na 6224, chame Recife, 12685. 12685, Recife, 6224. Gol 1098, táxi via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette 1098. .4, parceria 2228. Autorizado Vitória da Santista, nível de voo 1180, decola pista 1-0. Pela direita, após a decolagem, no perfil A, Borelefa, após DCT Oplo, e após Oplo, prossegue conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5555, controle 120, decimal 80. Somente confirmando a saída. Abra Lessa após o Plo, após a posição Plo para sair conforme a rota. Toma pronto, puxa o estacionamento, faz 3. 2228. De Salvador, boa noite, 35393. Muito forte para 5567. 5567. Cruzando o 150, gol 1134. Gol 1134, também Recife, na frequência 2685, alterne na frequência 25.45. 2685, altera 2545, uma boa noite. Recife 5393, é o código 5567. 5567, Recife. A 3152 completamente visual, sintonizado dessa 2000, reparto no final do procedimento ambiente, 3152 autorizado, ajuste 1-0 no 5, reporte e estabilidade. Tipo 5393, contato radar subindo para 190, a saída Puca. 190 subindo na Puca de trip 5393. Do 6908, boa noite, essa identificação na chegada mar e desça para 3 mil pés, ajuste 1015. Autorizado. Boa noite, azul 4107. Cruze Alfa, Kilo, passe 3. Quando lá fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, passe 3. Sinalizador, 4107. Obrigado, boa noite. Boa noite. Não, não tem nenhuma discussão não. Só um minutinho que eu vou entrar em contato com a Infraero. 3600, boa noite. Essa é a identificação na Serra da Mare. Desça para 4 mil pés. Ajuste 1015. 07, posição meia dúzia. Muito obrigado, tá fazendo certo. Lembrando que o pistola após o parceamento do Embraer da Azul está autorizado. O pushback acionamento informa início de táxi. Controle Salvador, é o trip 5393, solicita a coordenação com água adjacente, proa de Recife ou destino de uma pessoa para o corpo frio. Sim, agora de coordenação. Tribo 393 autorizado para Aracaju, pelo centro. A gente está pro de Aracaju, tribo 5393. Salvador, muito boa noite, Portugal, 020 Heavy, position 11, requesting ATC clearance to Lisboa, information Charlie, TNH 1016. Brisado, C3152, você pode fechar na frequência. Sim, C3152, informe, o chiado foi nessa na posição próxima de Duna. Afirmante de Duna, sete, passando a duas. 2.2 milhas do Índia Terra. Pode informar que altitude? Começou com 3 mil pés. Entendi, grato. Chame a torre na frequência 1816. Azul 6908, desça para 2000, está autorizado em LSXC. Informe se há algum chiado na afonia. 2000, pesada cheia, vai informar. Está 3600, desça para 3000, o ajuste permanece. E assim que possível, informe se há algum chiado na afonia. 6908, já está encontrando a partir de 4600. Motor de fio azul 6908? Gente, azul 6908, graças pela informação. De 4.600 metros. Pode me informar a intensidade do chiado? Bem forte. Até agora, se não me engano, chiado. Informa, quanto mais próximo de Duna, mais forte fica o chiado azul 6908. Grato pela informação, já viemos a mudar a frequência. Mantenha nessa. Vai manter a sexta. Estabilizado, azul 6908. Azul 6908, chame torre 1-1-8, decimal 6. 18-6, boa noite, 6908. Boa noite, companheiro. 6600, desça para 2000, reporte estabilizado. 2000, reportará que está fechado, tá? 6609. Vai chamar o centro Recife na frequência 1285 e a alternativa 25.45, o mesmo solicitou para que mude o código para 5022. 6600 encontrou algum enteado na planilha? Estimativa agora, após a sua transmissão, tá? 3600 cruzando 2600 pés a 2 milhas de distância. Sente a porta estabilizada. Informar nada, 3600. Estabilizada TAM 3600, ainda recebendo a porta chave. Sim, obrigado pela informação e chame TOI com o 8.6. 8.6 TAM 3600. Portugal 020, clear to Lisboa, flight level 350, via Upper Zulu 10 to Natal, after Upper November 873, until Intol, after according to your flight plan route, departure for runway 10 after left turn, book a departure and depart transition. Salvador departure frequency 119 correction 120.8 the control and the squawk 5032 Portugal 020. Clear to Lisboa, flight level 350, upper Zulu 10 Natal, upper November 873 in Tol. Departure runway 10 left, third Puka to Zipar transition, departure frequency 120.8. Squawking 5032, Portugal 020. Portugal 020, the readback is correct. When ready for pushback and start, call frequency 118.6. Ready for push and start, frequency 118.6, Portugal 020, thank you. Salvador, gol 1868, aguardando sugestão para Aracaju. Gente, o 1868 é o número 2 para a cópia, monitora agora 1168.6, aguardando a autorização. 1868.